O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes dirás: sede santos, pois eu sou santo. Eu, o Senhor, o vosso Deus. E assim que começa o capítulo 19 do livro do Levítico. O Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo 19, esse é o versículo 1 e 2. E a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Estou convidando você, já de início, a escutar esta palavra, deixá-la cair no seu coração como semente, deixar que essa palavra trabalhe dentro de você. Mas eu estou convidando você também a fazer um trabalho pessoal com essa palavra. Claro, aqui no programa eu estou apenas ajudando você. Estou sugerindo algumas coisas para facilitar o caminho, mas o meu convite, que aliás é convite de Deus, é que você tome a sua Bíblia e a palavra de Deus para nós no dia de hoje. Livro do Levítico, repito, o terceiro livro da Bíblia, e você trabalhe com esse trecho, do versículo 1 ao versículo 18, Levítico 19, de 1 a 18. E ele se abre justamente assim: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, tu lhes dirás: sede santos, pois eu sou santo, eu, Senhor, vosso Deus. É uma ordem clara, clara, clara, clara. Veja, é Deus nos chamando à santidade. Assim como Deus disse: amarás o Senhor teu Deus. Ele diz também: sede santos, pois eu sou santo. É um mandamento igualzinho. Assim como o Senhor diz: não furtarás, não matarás. O Senhor diz: sede santos, pois eu sou santo. Você entendeu? É uma ordem, é um mandamento. O mesmo Deus que disse: amarás o Senhor teu Deus. O mesmo Deus que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mesmo Deus diz: sede santos. E dá uma razão: pois eu sou santo. Ele quer que os seus filhos sejam santos. Veja, meu irmão, nós nascemos para a santidade. Nós fomos criados para a santidade. Infelizmente, o mundo e a tentação foram nos convencendo do contrário. Até dizendo que não, santidade é uma coisa muito difícil, muito longínqua. Isso é para uns poucos. Nós não, nós vivemos no mais ou menos, a gente faz aquilo que pode. E nesse mais ou menos, a gente fica sempre no menos. A gente acaba não tendo alegria, não tendo felicidade. A verdade é esta, porque está sempre no mais ou menos. A gente não pega velocidade, a gente não pega ritmo. Acho que você já andou de bicicleta, não é verdade? Quando você anda depressa na bicicleta, quando ela tem velocidade, é muito mais fácil você ficar em pé nela, sem cair. Mas agora, quando a bicicleta vai devagarzinho, você já sabe, né? É muito mais difícil a gente se equilibrar. Na vida é a mesma coisa. Quando a gente entra no ritmo, quando a gente vai com velocidade rumo à santidade, quando a gente se decide, porque a ordem de Deus é essa, eu vou ser santo, a gente é feliz. A vida da gente tem gosto, tem entusiasmo. Enquanto a gente quer ser mais ou menos, enquanto a gente se deixa convencer pela tentação, pelo mundo, que santidade é impossível, que santidade é para uns poucos, pior ainda, que santidade é uma tolice, é uma alienação. Quando a gente começa a pensar assim, nos tornamos realmente infelizes. E quanta gente infeliz por este mundo. Há uma lógica também nisso. Há uma lógica também nisso. Porque veja, a fruta que foi feita para amadurecer, ela somente está na sua pujança quando ela amadurece. Que gostoso você pegar na própria árvore, no próprio pé, uma fruta madurinha. Dá gosto, não dá? É assim que Deus quer que nós sejamos. Mas é aquela fruta que não foi nem para frente nem para trás, que não amadureceu. Desculpe, aquela fruta que foi dentada no próprio pé, aquela fruta que foi comida pelos bichos no próprio pé. Que infelicidade, não é verdade? É isso, meu irmão. Hoje Deus está chamando você à santidade e não tenha receio. Sede santos, pois eu sou santo, eu, o Senhor, vosso Deus. Esse é o versículo 1 e 2. Daí continua os outros versículos, você vai pegar, você vai ler, você vai fazer um estudo bíblico hoje, porque nós estamos num tempo de salvação, num tempo de conversão, nós temos que nos aplicar. Deus está convidando você a se aplicar. Então, você vai fazer hoje o seu estudo bíblico. Quando chega lá, no versículo 13, o Senhor diz, não explores o teu próximo, não o roubes. O pagamento de um assalariado não deve permanecer em tuas mãos até o dia seguinte. Não insultes o surdo e não ponhas obstáculo diante de um cego. Até disso Deus está falando. Aquelas brincadeiras de mau gosto que a gente faz. É assim que terás temor a teu Deus. Eu sou o Senhor. E porque eu sou o Senhor, eu posso dar ordens. Ele está dando ordens. Ele vai dizer, não tenhas nenhum pensamento de ódio contra o teu irmão. Mas não hesites em repreender o teu compatriota para não te onerares com o pecado em relação a ele. Não te vingues e não sejas rancoroso em relação aos filhos do teu povo. É assim que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, para sermos santos. E essa é uma palavra de ordem, é um mandamento. Nós precisamos seguir os mandamentos que Deus nos dá. E eles não são pesados. Pelo contrário, eles são fonte de felicidade. Vá respondendo ao Senhor agora em oração. Com as palavras suas, eu vou sugerindo a você. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor me falou claro. É uma ordem, é um mandamento. Sede santos. Senhor, perdão, porque eu me deixei vencer pela tentação durante tanto tempo. Eu dei ouvidos ao mundo e vivi no mais ou menos. Mas hoje, diante da tua palavra, Senhor, eu me decido, eu quero ser santo. E para ser santo, Senhor, eu quero viver os mandamentos. E o Senhor resume tudo em amar a ti e amar o meu próximo. Eu quero, Senhor, eu quero sinceramente. E nesse tempo favorável, nesse tempo de salvação, eu quero me aplicar, Senhor, me aplicar à oração, me aplicar à tua palavra, me aplicar ao amor. Eu quero, Senhor, eu quero sinceramente. Dá-me a graça. Dá-me a graça, Senhor, de viver os teus mandamentos. Dá-me a graça de buscar os meios, porque é uma ordem tua ser santo. Eu quero ser santo. Eu não quero mais ser mais ou menos. Senhor, eu me decidi pela santidade. Amém. É uma palavra de ordem, é um mandamento. Sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou santo. Sobre você, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.